Tigel! Tenha calma, garoto! Olha nos meus olhos! Eu posso dizer que esses corpos não são verdadeiros! São todos bonecos! Essa deve ser uma tática de enganação de algum paranormal maligno! Covinhas... Esse tipo de poder psíquico existe? Só pense nisso agora, cara! É possível sim! Eu sei que é possível! Achei eles. Ele acabou de aprender a fazer isso. Só pode ser esses caras! Covinhas... Muito obrigado por me impedir. Não vamos baixar a guarda, vamos atrás deles, não é mesmo? É claro, eu vou salvar os três e trazê-los de volta. Eu jamais vou perdoar quem fez isso. Pode tentar fugir, mas nunca perdoarei. Tem algum sentido em tacar fogo no lugar? Ao menos dá pra saber que o trabalho foi resolvido na hora, né? Quem é esse? Você é... Temuki Hanazawa? O Hanazawa? É o cara que mora lá embaixo. Explosão telecinética! Esse rosto... Ora essa, garoto. Você é o nosso alvo. Caramba, como é que foi que esse mal acabado descobriu a gente, hein? Tanto faz. Pode morrer aqui. É, parece que você é bem resistente, né? Pra onde levaram a minha família? Isso é perfeito! Vamos ver o que acontece antes! Se você morrer eletrocutado primeiro, se eu que caio antes! Não interessa. Usa outra coisa além da eletricidade. Isso é tudo que você pode fazer? Tudo bem, então. Bom... Deve ser você, então. Mostra seus poderes. Quanta deselegância. Se quer tanto assim ver meus poderes... Eu te mostro! Eles estão lutando. Um tiozão e um garoto. Eu tenho uma armadura impregnada de energia, garoto. Eu posso acabar com meu oponente num golpe. É o meu estilo indestrutível. Que preguiça. Podemos parar de perder tempo. Parece que você tem uma barreira decente. Esse é o seu poder. Não brinca comigo. Eu falei que eu quero ver aquele poder de criar corpos falsos. Por que você atacou a minha casa? Responde! A ambulância e a polícia! Acho que você entendeu algo errado. A gente estava indo agora para atacar a sua casa. Como é que é? Quem falou que você pode desmaiar? Hein? Droga! Eu entrei em contato com o alto escalão. Eu vou te falar uma coisa. Você tá ferrado. Essa não, Shigeo. Parece que tem mais paranormais a caminho. Nós precisamos... Espera, eu ainda não consegui nenhuma informação. Se eles tiverem amigos vindo, eu pergunto pra eles. Guarda-chuva? Aí, pirralho! Tá com problemas? Segura a onda aí. Não queremos arrumar nenhum problema com você, tá bom? Não é? É sim. Se tiver perguntas, eu respondo. Só quero saber se a minha família tá onde vocês estão me levando. Sua família? Não. Não está, não. Então não tenho motivo nenhum pra ir. Eu vou embora. Espera um pouco. Seus amigos e seu mestre estão esperando lá. Que o Reigen? Então, nesse caso, temos que ir. Não faça nada sem pensar! Ai, que enjoo! Pelo menos ninguém nos seguiu. Aí, trouxemos ele. Este é o Shigeo Kageyama. Há quanto tempo, garoto? Parece que não perdeu nem um pouco da força. Eu sei que costumávamos ser rivais, mas espero trabalharmos juntos. Peraí, mas que reunião é essa? Mob, você tá bem? Mestre, minha casa, minha família. Vai logo, senta aí. Deixa que eu vou explicar tudo no lugar do Shigeo. Entendi. Covinhas, quero falar com você. Certo. Você entrou em pânico e mentiu sobre os bonecos? Eu não diria que não é possível que fossem bonecos. Você devia estar em pânico. Se o Mob descobrir que você tá mentindo, vai odiar você pra sempre. Vem aqui, Mob. Preciso falar com você. Vai contar? Espera um pouquinho aí. Se ele descobrir a verdade, aí... Mob, sua família... Eu também acredito que estejam todos bem. Esses caras estavam a caminho da sua casa, não é mesmo? Alguém devia saber o que ia acontecer e salvou eles com antecedência. Então deve ter colocado fogo na sua casa pra simular uma situação e salvar todos eles. Que bom, né? Ele relaxou tanto que dormiu que nem pedra. Agora vamos ouvir o que aconteceu com vocês. O que levou vocês a se reunirem? Esses caras são da Garra. Nossos membros da 7ª Divisão deixamos de vez a organização Garra. Fomos completamente aniquilados por um grupo de estudantes e isso só fez a gente perceber como éramos tolos. Nós estávamos tentando começar uma nova vida na sociedade. Vamos tentar encontrar uma forma de usar nossos poderes pelo bem da sociedade, como você disse, Mestre Reigen. Mas a organização não perdoa traidores. Nós achamos que eles atacariam cedo ou tarde. Mas foi bem mais cedo do que o esperado. E eles acabaram lançando múltiplos ataques em todos nós. Estou surpreso que estejam vivos. Ei, não tira sarro da gente, não. Afinal, somos antigas cicatrizes. Não é, Tsuchi? É, mas as coisas estão ficando sérias desde que os caras da base apareceram. E foi quando percebemos que precisamos de um líder se quisermos ter uma chance contra eles. Isso mesmo. E foi quando eles apareceram no meu escritório, né? Peraí. Fica quietinho um pouco. Nós vimos o Mestre Reigen colocando a TV e a mídia no lugar deles. E achamos isso genial. Ele é um homem capaz de analisar o contexto. E além disso, também é um grande realizador. Eu não sei não. Esses caras... Você não foi atacado não, cara? Meu escritório foi destruído. O fato de eu estar longe quando as coisas aconteceram é um lado positivo em tudo. Eu tava pensando em fazer algumas reformas, já que ganhei popularidade de aparições na TV. Pois bem, aquele ali é o meu escritório. E tá pegando fogo. Acho que não é hora de falar em reforma, né? Depois disso, esses caras me buscaram de carro. Eu já tava muito cansado da maratona. Que dia horroroso esse! E o Teru? Será que ele tá bem mesmo? Eu recebi uma mensagem dele. Ele disse que tá bem. Quando isso aconteceu... Isso não tem graça. O que vocês estão fazendo aqui? Depois do rolo da 7ª Divisão, nós estamos nos escondendo. O Mitsuura arrumou esse esconderijo pra gente. São tantos paranormais reunidos em um lugar só. Mas que emoção! Ah, aquele cara. Teru! E aí? Parece que tá todo mundo aqui, né? Tolos! Vocês nunca vão conseguir uma única palavra de mim, ouviram? Eu sou um membro da... E é inútil. Ninguém foi capaz de resistir a essa tortura do balde. O chefe tá dando a volta ao mundo em busca de paranormais poderosos, mas disse que agora finalmente tinha todos os soldados que precisava. Entendo. Paranormais de todo o mundo, é? Não me digam que vocês ainda pretendem nos encarar de frente depois de ouvir isso! O que vamos fazer, mestre Reagan? A gente não pode deixar passar uma coisa dessas. É melhor contar pra polícia. Não é incrível? Humanos realmente fizeram todo esse estrago. Eu tô tão animado. Mal posso esperar pra destruir tudo. Foi pra isso que nós viemos pra esse país, não foi? É mesmo. Vim por causa do dinheiro. Agradeço por vocês se reunirem aqui neste dia memorável. Eu sou o supervisor da garra, Toichiro Suzuki. Não vamos perder mais seu tempo. Estamos prestes a declarar uma guerra contra o mundo. Depois de longos 20 anos, eu finalmente consegui o dinheiro e o poder do qual eu precisava para realizar meu grandioso plano. Vamos começar essa revolução com uma destruição total. Vamos mostrar a todas as pessoas que nós, paranormais, existimos! Dominação mundial? Não é um bagulho muito ambicioso, não? Já está tudo preparado? Nós nem precisamos nos preparar. Espera! O que é isso? Nossa, que roda! Está ao vivo em todos os canais. A excêntrica habilidade de se infiltrar e controlar qualquer tipo de sistema lidando com dispositivos ou ondas eletrônicas. Ele também não entende como é que o seu poder funciona. Ele é muito bom. Somos a GARRA, uma organização paranormal. Controlamos as ondas eletromagnéticas com poderes psíquicos. O que estão vendo é apenas uma fração do nosso verdadeiro poder. Temos incontáveis armas à nossa inteira disposição. Já vos aviso de antemão que não é recomendado que se oponham a nós. Nós controlaremos o mundo com nossos poderes psíquicos e governaremos todos os 100 poderes, sem exceção. E o primeiro passo de nossa missão vai ser desconstruir este país. Um novo mundo está prestes a ter início. Então aguardem ansiosamente. Eu não acredito no que você fez, pai idiota! Como ousa me envergonhar assim de novo na frente de todos? Eu vou derrotar esse pai imbecil, entendeu, Ritsu? Entendi. Droga! Vamos nessa. Espera um pouco. O que é? Ainda não decidiu se vai junto? E a segurança da minha família? Ah, estamos de olho nos seus pais à distância, 24 horas por dia, pode relaxar. Tá vendo? Eu ainda não tô acreditando que eles realmente acreditaram naquela mentira. Que você conseguiu vales de um hotel porque queria fazer algo legal pra eles. Mas aquilo foi uma improvisação bem forçada. Tem uma organização criminosa perigosa envolvida com essa hospedaria, não é? Não se preocupa. Eles podem escolher frutos do mar ou carne. E se tiverem alguma alergia, vão ajustar o que for necessário. Não é disso que eu tô falando! Mas e o meu irmão? Ele ainda não atendeu o telefone. O seu irmão, ele não vai lutar. Eu sei só de olhar nos olhos dele. Ele é do tipo que não vai explodir se algo significante não acontecer. Eu deixei algo preparado pra isso, tá? O quê? Você fez alguma coisa depois que deixamos a minha casa? Olha, se você conseguiu irritar o meu irmão, cara, depois não fala que eu não avisei. Acho que você também passou por dificuldades. Agora eu vou explicar qual é o plano do chefe. No total, temos cerca de 600 mil policiais e militares armados no Japão. Mesmo assim, as nossas forças são cerca de 600 pessoas. Cada um vai ter que encarar cerca de 1000 oponentes nessa batalha. Não deve ser um problema grande. A chance de sucesso é muito baixa. É isso que eles chamam de plano? Essa gente não tem jeito mesmo. O que acha, Joseph? Provavelmente o mesmo que vocês. Segundo a lógica dele, se cada um de nós derrotar 120 pessoas, destruiremos a garra. Vamos começar o motim? Que evento divertido! Beleza! Eu não me importo desde que a gente possa quebrar as coisas! Primeiro, precisamos usar o alto escalão de exemplo. O quê? Você vai destruir essa organização? Vocês vão abandonar toda a honra por dinheiro? Vocês são criaturas vis. Eu mesmo vou cuidar de vocês. Podem vir todos. Eu vou te arrebentar. Levanta uma barreira bem resistente, hein? A perigosa organização paranormal agarra. Para algo que estão planejando há 20 anos, certamente está com furos demais. Diga-me, você acha mesmo que um elefante prestes a esmagar 1000 formigas tem que pensar muito? Estou começando a sentir pena de você, cara. Não faz ideia de que o governo japonês já estava de olho em vocês faz tempo. E nem sabe quem é a pessoa que está na sua frente. Você... me diga, você foi mandado pelo governo? Só eu, né? Mas eu reuni outros simpatizantes. Mas antes de realizar seu plano terrorista, vamos destruir tudo. É o fim da garra. Ei, você estava mentindo para o presidente Suzuki? Como você pode fazer algo tão baixo? White Noise. Está parecendo que será difícil se mover por aqui. Quando endurece, fica duro como aço. É o fim de quem for. Miguel! Você... estava sentindo pena de mim agora há pouco, não é? Agora é a minha vez de sentir pena. Será que poderia não me dar mais trabalho, por favor? Ah, mas que patético. E eles deveriam ser o nosso alto escalão. Olha só pra eles. Droga! Olha só, você é do mesmo tipo que eu. A perda dos meus líderes de divisão não será o suficiente para impedir a ação da garra. Eu chamei a força principal da garra de os Super 5. Enquanto os Super 5 e eu existirmos, a garra será invencível. Não me subestime! Posso ao menos acabar com você! O quê? Bom trabalho. Eu sabia que seria um desperdício deixá-lo ainda recluso, meu caro. Sim, e graças ao senhor eu pude voltar à sociedade mais uma vez, senhor presidente. Falando nisso, cadê o Shimazaki? Eu ainda não vi ele. Eu deixei ele cuidando de outra coisa pra mim. Malditos. São uma ameaça maior do que eu pensava. Tudo foi preparado pelos melhores cozinheiros. Podem comer o quanto quiserem. Me surpreende a sede não ter sido atacada ainda. Poderíamos ter atacado primeiro com os nossos números, né? Bom, Kageyama e eu valemos por pelo menos 1000 pessoas, né? Tá, mas de qualquer forma, nada vai começar até o garotinho acordar. Você não pode comer todo o rosbife, moicano! São só 3 fatias por pessoa! Peça desculpas ao mestre Raiden, Koyama! Você quer calar a boca? Eles não estavam assistindo TV. Bom, e então, ao dar às mulheres a chance de trabalharem e poderem expandir a faixa em que elas recebem subsídios para criar filhos, podemos trabalhar para fornecer soluções para abusos... É um prazer, primeiro-ministro. Eu sou um membro da garra que ontem à noite declarou que pretende dominar o mundo. E neste momento, eu estou aqui para sequestrar o senhor, primeiro-ministro. Hã? Ai, o que é isso? Primeiro-ministro, por aqui! Quem pensa que é? Ah, por falar nisso, estão transmitindo pela TV. Eu vou ficar muito feliz de aparecer em todos os jornais mais tarde. Parado aí! Não se mexa! Ele tem uma arma! Parado! Errou, hein? Como podem ver, mesmo não enxergando fisicamente, eu prevejo os movimentos das pessoas. Mas mesmo se for atingido por um tiro, não tenho preocupações. Viu? Primeiro-ministro, se me permite, eu gostaria de dizer qual é o meu outro poder especial. Como pode ver, é teletransporte. Por que está me sequestrando? O que você pretende fazer comigo, hein? Nada de complicado, você é só um refém. Vocês estavam falando sério sobre dominação mundial? Ah, sim, sério mesmo. E quem é você, hein? Eu posso saber? Eu só estava assistindo a transmissão, aí encontrei sua presença aqui. Se você acha que tudo na vida acontece mesmo como planejado, eu vou te ensinar uma lição depois que te derrotar. Olha que engraçado você me falar isso. Acho que você pode tentar me dar uma lição. Explosão telecinética! Chicote aéreo! Ele sumiu? O quê? Ele se teletransportou? Pirocinese! Eu perdi ele de vista de novo. Os poderes desse cara. Eu tô bem aqui. Movimentos super velozes, é? Nesse caso eu vou. Barreira multicamada! Minha nova técnica onde sobreponho várias barreiras. Enquanto o inimigo tenta passar, os outros devem conseguir chegar aqui. Ué, mas você não tem multitalentos? Rápido assim. Muito obrigado por me entreter. Hanazawa, aí, aguenta firme. Por que você saiu correndo sozinho, pirralho? A principal força da Garra, o Super 5, aterroriza a cidade Tempero. Enquanto isso, o Esquadrão Sobrenatural e o filho do chefe da Garra Show começam a agir. Mob, não é hora de dormir. No 10º episódio da 2ª temporada de Mob Psycho 100, Colisão, tipo de poder. O que eu recomendo? O pacote Blu-ray.